Oh, putz, agora fudeu. Agora tá ouvindo. Tá ouvindo minha voz? Tá muito alto. Alô. Ô, caralho. Tá gritando aqui. Alô. Tu não pode aumentar de aí? Alô. O bom seria, o nosso mic tá, nosso BPM tá 155, né? Seria bom tocar alguma coisa junto, peraí. Vou ouvir teus áudios aqui, vamos lá. Ah, coloca a porra do microfone aí, o microfone. Peraí. Não, beleza. Alô. Ó, vai fazer barulho no microfone, mano. Vamos lá. Cara, eu tô afinado em si. Tô afinado em si, velho. Qualquer coisa que eu tocar vai dar merda aqui. Pera aí, eu queria te aumentar a tua tela aqui, velho. Não sei como é que eu faço aqui. Ah, não, tá. Aqui eu. Tá, aqui. Thank you. Cara, os plugins da Fortin são muito bons, velho. Puta que pariu. Fala, fala. Oh, eu coloquei assim, ó. Ó, tem que colocar na tua segunda. Não, coloca na segunda entrada. Aí tu abre mais uma. Ah, agora eu te ouvi. Perfeito. Abrir um outro canal. Perfeito. Pra ficar com o microfone. Oh, incrível. É, tu tem que botar aqui, ó. Tem que colocar INR no canal dele. Input. Eu não consegui achar a segunda. Aí tem duas. Aí tu tem que botar INR. Não. Tu tem que. Tu abre outro canal. Abre outra pista. Abre outra. Outra track. Ah, isso aí. E tu coloca INR nela. Input mono INR. Aqui. Eu te mando no foto, peraí. Pois é, é isso que eu não tô conseguindo. Eu não sei onde é que se abre a pista. Eu não sei abrir a outra pista, não tô achando o botão. Ó, aqui tu abre. Abre na normal, dá dois cliques e deu. Dois cliques deu. Ó, esse aqui não precisa, não, porque eu acabei de abrir aqui. É, tá vindo o som, né? Aí tu vai no na tua pista do microfone aqui, ó. Clica aqui, input. INR, tô te ouvindo. Eu te mandei um vídeo, Cara, é na pista, é em cima, tá ligado? Não é na própria, não é no próprio track aqui, ó.